Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Contigo aprendi que a vida se renova a cada instante. Contigo aprendi a conhecer o mundo, a ver adiante. E lá vamos nós outra vez com o Café Brasil, falando de coisas de educação. Educação, aprender. E nada melhor do que iniciar com uma frase de Dan Rather, âncora de noticiários de televisão nos Estados Unidos. Eu posso explicar isso para eles, mas eu não posso entender isso por eles. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Minha esposa disse que a moça que faz suas unhas comentou que sempre lê meus artigos numa revista publicada na região. Que gosta, mas que muitas vezes não entende o que eu escrevo. E que talvez eu devesse maneirar nas ideias, nas citações, nas construções gramaticais. Pô, mas eu acho que meus escritos já são extremamente simples. Meu português é nada mais que mediano. Minhas ideias nunca foram sofisticadas. Eu escrevo da forma mais simples possível, simplória até. Mas estou além do entendimento de uma parcela importante de leitores. Eu preciso consultar um marqueteiro político. Domingo fomos todos prestigiar uma festa no Largo do Bexiga. E a serena furada está alta do famoso Benemérito Ataliva. Cerveja Antártica teve para todo mundo e a raça toda de copo na mão se preparou pra prestar atenção no discurso do mestre Raimundo. Mas quando ele ia começar, a chimangada toda gelou. Porque em vez do Raimundo falar, foi a estátua quem falou. Vocês vieram aqui pra beber ou pra conversar? Cerveja Antártica, cerveja nossa! Na mão do marqueteiro político, essa estátua hoje é dizer: vota no João, vota no Mané, vota no Raimundo. Marqueteiros políticos sabem tratar adultos como crianças. Ao ver as propagandas políticas, você não tem aquela impressão de que a qualquer momento o candidato vai dizer: o titio vai levar você no cinema. São textos rasos, um linguajar tosco, que deixam claro que para os marqueteiros, povo é um agrupamento de miseráveis, ignorantes, analfabetos e incapazes que devem ser conduzidos da forma mais infantil possível. E nesse contexto, cabe aquela musiquinha de fundo, o sotaque nordestino caricato, o português errado, os desenhinhos, os exemplos dos miseráveis, os sonhos minúsculos. A coisa só esquenta quando os adversários baixam o nível e começam com xingamentos. Porrada! Afinal, qual é o esforço intelectual para perceber que duas pessoas estão se agredindo, hein? Pouquinho, né? Uma pena. Chegou, sou eu. Venceu depois, chorou, então fui eu. Quem consolou sua tristeza na certeza que o amor tem dessas fases mais. E é bom para fazer as pazes, mas depois fui eu quem dela precisou. E ela então me socorreu e o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida. Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais. Olha que delícia, sabe quem tá cantando, hein? Eliane Elias, a pianista brasileira que é um sucesso lá fora e não toca por aqui. Que novidade, né? Aqui ela interpreta Brigas Nunca Mais, de Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Que o amor tem dessas fases mais, e é bom para fazer as pazes mais. Depois fui eu quem ficar mais uma vez por toda a vida. Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais. Pois é, voltando ao nosso texto sobre a infantilização cultural do brasileiro, eu nunca me conformei com esse nivelamento por baixo, sabe? Sempre que eu me dirijo a qualquer pessoa, falando ou escrevendo, eu procuro estar um degrau acima do que eu imagino seja a sua capacidade de compreensão. Falo com uma criança de 6 anos como se ela tivesse 8, um jovem de 15 anos como se tivesse 18, um estudante secundário como se fosse universitário. Eu acredito que assim estimulo a pessoa a subir um degrau, a evoluir. Já os marqueteiros políticos preferem mantê-los onde estão. Falar sempre a partir de um degrau abaixo. Jamais estimular a reflexão. Usam as técnicas maravilhosas do marketing e da comunicação para manter a mediocridade. Fazem com que acreditemos no grande pai, no milagroso líder que nos pegará pela mão e nos dará segurança, comida e abrigo. Se não for assim, não vende. Essa infantilização não faz bem para a sociedade, não ajuda a amadurecer os debates, não estimula ninguém a crescer. Liquida com a nossa liberdade de escolha, afinal, papai e mamãe é que mandam, né? E com o nosso sistema educacional falido e os meios de comunicação ricos em fórmulas prontas, essa infantilização colabora para que a mediocridade seja não só mantida como incentivada. Seja raso, não sofistique, ninguém vai entender. Daí o linguajar infantil e idiota, a apologia à ignorância. E as consequências desdobram-se por todos os segmentos da sociedade. Quando eu chego em casa, nada me consola. Você está sempre aflita, com lágrimas nos olhos de cortar. Você é tão bonita. Você traz a Coca-Cola, eu tomo. Você bota a mesa, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como. Você não tá entendendo quase nada do que eu digo. Eu quero é ir. Você venha comigo. E quero que você venha comigo. E quero que você venha comigo. Eu quero que você. Olha que som delicioso! Você tá ouvindo a versão que Celso Fonseca fez para Você Não Entende Nada de Caetano Veloso. Essa música causou furor quando foi gravada por Caetano e Chico Buarque num antológico disco lançado em 1972, Caetano e Chico juntos, ao vivo. Aquela pequena sacanagem do Eu Como Você era um atrevimento sem precedentes em pleno regime militar. Eu me sento, eu fumo, eu como, eu não aguento. Você está tão... Quero tocar fogo nesse apartamento. Você não acredita. Traz meu café com suíte, eu tomo. Bota sobremesa, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como. Você. Pois é, mas. Voltando à nossa questão do linguajar infantil e da idiotização da sociedade, você quer um exemplo, hein? Quando eu vi as primeiras imagens do Lindenberg, aquele rapaz que em outubro de 2008 sequestrou as duas meninas e assassinou uma delas em Santo André, ouvi-o dizendo que ama ela e queria ela ao seu lado. Mas o que mais chamou atenção foi quando ele disse que recebeu um papel que seu advogado conseguiu junto ao Ministério Público. O documento garantia que ele poderia se entregar, pois sua integridade física estaria preservada. E ele diz: eu recebi um papel, mas não entendi nada. Eu não entendi nada. Café Brasil. Aquele documento, redigido por advogados, não foi escrito para ser lido por ignorantes. E por isso não foi entendido. E eu fico imaginando, se o documento tivesse sido escrito por um marqueteiro político, Lindenberg teria entendido. E talvez a Eloá estivesse viva. Não é assustador, hein? Precisar da infantilização para ser compreendido. Esse processo de emburrecimento generalizado é nosso castigo, é a nossa cruz. A verdadeira miséria do Brasil é a intelectual. Ninguém é o culpado, não se importa não. Há muito tempo muita gente sobrevive na mais triste condição. Viver humilhado, essa é a questão. A lei dos homens só existe pra tentar manter essa situação. O que Deus quiser, é o que vai ser. Milagres existem, que santo poder. É inútil chorar, o que se há de fazer? A dor que dói dentro do peito é incessante e eu não vou deixar doer. Não vou, não vou deixar doer. Vai mal. Cada dia que eu acordo estou mais perto do final. E a felicidade não dá o sinal. Não quero muito, só quero prazer. Quero o impossível de ficar tranquilo a cada amanhecer. Viver no céu antes de morrer. Que tal esse blues de Ivo Meirelles, hein? O Céu Azul dos Miseráveis e Bernardo Vilhena e do próprio Ivo. Ivo Meirelles é carioca e passeia pelo samba, rock, blues e funk com uma facilidade absoluta. Mas não toca no rádio, sabe? Pois aqui toca. Não se importa, não. Há muito tempo muita gente sobrevive na mais triste condição. Viver humilhado, essa é a questão. A lei dos homens só existe pra tentar manter essa situação. Então eu recebo um e-mail de um leitor, Rogério Gonçalves, que é professor na região de Campo Limpo, periferia de São Paulo. Rogério diz que inspirou, sim, um artigo que eu escrevi e escreveu para seus alunos pobres, que ele chama de meus alunos. Ao fundo, você ouvirá Canta Brasil, de Alcir Pires Vermelho e Davi Nasser, com Aderbal Duarte e seu violão delicioso. Claro que todos passam por dificuldades, mas quando vivemos em grupo, seja no trabalho, seja no cotidiano de nossas relações familiares, ou mesmo na escola, é necessário que exista uma compreensão entre quem dirige e o seu público, sejam funcionários ou alunos. Sabem os senhores que eu falo mesmo. Eu não erro por omissão, mas por exposição excessiva. Não. No meu ínfimo conhecimento educacional, sou professor somente universitário, há menos de 12 anos. Eu discordo do processo de avaliação. Mas discordo mesmo até daquele processo tolo e lastreado em contexto meramente formal de presença em classe. Os chamados diários de classe para saber se este ou aquele faltaram às aulas. Entendo que se há algo importante na vida, é que devemos torná-la, trabalhá-la, vivenciá-la em forma intensa e dar sentido neste momento existencial. Não sigo padrões, eu os crio e transmuto na medida de minha necessidade e do que entendo ser o melhor naquele momento. Claro, há o MEC, as avaliações necessárias, as documentações estatais. O Estado, não aquele que ensino e entendo como um parceiro importante, mas aquele controlador, limitador, descumpridor do seu real dever, mal conduzido pelos seus dirigentes, quer a punição, o escárnio, a manipulação. Comigo não, jacaré. Para mim, alunos almejam sonhos, procuram o saber. Eu não quero ser o ensinador, doutrinador, controlador. Eu sou louco, contestador, ministro o conhecimento que adquiri, distribuo o pouco que estudei. Segredo, não espalhem. Sempre fui um aluno muito, digamos assim, elevado. Notas, as suficientes, nem mais nem menos. Escrita, a minha letra, a letra que fazemos, que nos destaca como seres não iguais e sim cada um em seu estilo. Certa feita, um professor bem velho, e a velhice é o ápice do conhecimento, de história geral, tinha como avaliação a letra de seus alunos. Todos os trabalhos eram escritos à mão. Minha letra era ruim, ou ao menos assim, era avaliada pelos outros professores, até por minha mãe. Xongas, para mim cumpriu um papel. Ponto. Esse meu real mestre encontrou-me no corredor e disse: "Nossa, Rogério, o quanto é linda a vossa escrita, você deveria se orgulhar." Não, professor, ele é ruim, todos dizem isso. Não importa o que os outros avaliem você, e sim o que você é. Sei que gosta dos estudos. Sei que, ao seu modo, mudas o mundo. O mundo não é aquele que colocam em sua realidade, mas é a realidade que você constrói. Daquele momento em diante, comecei a estudar realmente. Para mim, claro, para minha existência. Sou o vosso professor. Sei de um baile de gala que se dá todas as noites nas estantes da tua sala. Olha Ulisses, o argonauta, a dançar com o mar à proa. Aquele é o senhor Fernando, a dançar com a sua pessoa. Olha o mestre Gil Vicente,